Rádio Princesa AM, YJ235, 930 km, transmitindo de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, Princesa. Rádio Princesa AM, 930 km. Voltamos a apresentar Brasil Caboclo. Estamos de volta, 22 horas, 38 minutos, sintoniza o Rádio Princesa M de Francisco Beltrão. Esse é o programa Brasil Caboclo no seu rádio, até as 11 horas da noite. André Renato Fabri vai te fazendo companhia por aqui, o Carlão abaixando a agulha. O site da Copel tem soluções para todas as fases da sua vida. Precisando parcelar débitos da conta de luz, faz um site. Aqui você se lembra comprar no parcelamento das dívidas de até 10 mil reais. Se a conta estiver cortada, você já pede a resiliação pelo site também. É só acessar copel.com. A solução que você precisa em apenas um clique. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. A água é um bem natural precioso. Por isso, devemos valorizá-la. E a melhor forma de fazer isso é consumir com inteligência. Embora encontrado em grande quantidade no planeta, o tratamento da água é caro e trabalhoso. Alguns especialistas afirmam que se o alto desperdício continuar, poderemos enfrentar sérios problemas de falta de água. Além de colaborar com o meio ambiente, o consumo consciente pode gerar uma boa economia na conta de água no final do mês. É bom para o seu bolso e é bom para o planeta. Economize água. Uma mensagem da Rádio Princesa AM, 930 km. Alô, meu povo, valeu aqui de novo. Isso daí, a partir de dezembro, fica a Rádio Princesa. Um novo programa para você, amigos. Com peito aberto, os meus amigos de vocês. Me aguardem em dezembro, aqui na Rádio Princesa, todos os domingos de manhã, das 10h15 ao meio-dia e 15, Cordeira Aberta. Estaremos juntos, meu povo. Me aguardem. Você está ouvindo o Brasil Caboclo, na apresentação André Renato Fabris. 9-4. Vamos falar de sentido? Dos 5 sentidos do ser humano, podemos destacar a audição. Para ouvir, não é preciso se concentrar ou parar uma atividade. Você pode dirigir os movimentos, pode usar a casa com o som ligado, pode correr, fazer qualquer atividade física usando fones de ouvido. Sim, ouvir é uma dádiva. E o rádio atinge exatamente esse principal sentido. Ao anunciar no rádio, milhares de pessoas estão ouvindo a sua marca instantaneamente. Para quem falar para um, se você pode falar para todos. Anuncie no rádio. É uma campanha. Rádio Princesa AM, 930 km. O site da Copel tem soluções para todas as fases da sua vida. Precisando parcelar débitos a conta de luz, faz um site. Aqui você se lembra comprar o parcelamento das dívidas de até 1 real. E a conta estiver fechada, você pede a resiliação pelo site também. É só acessar copel.com. A solução que você precisa em apenas um clique. Copel, Mulher Energia, Paraná, Governo do Estado. Voltamos a apresentar Brasil Caboclo.